tomar um trago. Cinelândia, Arcos da Lapa, Rua da Relação. Me esqueçam que eu vou dar um giro. Santa Teresa, Vila Isabel, em redor do mais perverso quarteirão, me assodem que eu vou dar um grito. Aterro do Flamengo, Jardim Botânico, preciso acordar o Leblon. Me poupem do choro fingido, com lágrimas que caem de um olhar postiço. Sim, torpes, o poeta continua vivo. Sim, torpes, o poeta continua vivo.